Em seu 13º ano consecutivos, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Nós estamos vivendo este mês de aniversário aqui em São Carlos. Estamos enfocando as coisas boas que a nossa cidade tem. Exemplo disso é o Berimbau Estúdio, que recebe prêmios, que enaltece o nome da cidade de São Carlos no âmbito artístico e também no âmbito promocional. O Berimbau Estúdio é uma empresa que vem a cada dia arrebatando mais admiradores, mais adeptos, e ele é dirigido pelo seu diretor, Sr. Júlio Peronti, que nesta manhã de domingo está aqui e diz o seu bom dia para os nossos ouvintes. Tudo bem, amigo Júlio Peronti? Olá, tudo bem, Rubens? Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes. É realmente um prazer estar aqui e queria parabenizá-lo pelo seu programa, e tão importante para esse resgate dessas músicas tão bonitas de outrora. Relembrando assim, relembrando, com autenticidade, a era de ouro do rádio, com os melhores arranjadores, compositores, cantores e gravações autênticas e originais. Mas muito... Júlio Peronti, você que é talentoso, você que é cantor, você que é diretor artístico, você que tem a visão nobre das coisas boas, você que é diretor do Berimbau Estúdio, que já foi laureado com alguns prêmios. Um dos mais recentes que eu me lembro foi a Biscoitada em Ribeirão Preto. Isso. Pela imprensa local, que foi feito lá um concurso de jingles, spots e também de sonorização de alguma coisa para o cinema e TV. E vocês receberam naquela oportunidade o quê? Bom, esse festival já acontece há vários anos e o Berimbau Studios tem sempre a felicidade de participar. E ganhar, E sempre... A biscoitando. Sempre ganhando alguma coisa ali. Isso vem ao encontro também, isso é muito importante, porque vem ao encontro do nosso evento, que é sempre fazer uma propaganda, no caso o Berimbau Estúdio, que nós temos um setor de produção de jingles e trilhas sonoras para o mercado publicitário. Isso é importante porque é um reconhecimento, né, do nosso trabalho, já que, assim como no seu programa, você só... veicula para os seus ouvintes essas músicas maravilhosas, e todas que antigamente eram feitas tudo ao vivo, com instrumentos de verdade, etc. e tal. O Berimbau Studio também tem essa preocupação de sempre em suas produções enfatizar, né, e utilizar instrumentos verdadeiros, né? É lógico que a tecnologia ela está aí para nos ajudar, mas nada como o instrumento e o músico, né? O ser humano em si. O ser humano em si, né? A máquina é boa, mas o ser humano... A máquina é boa, ajuda muito. Mas o ser humano tem a sensibilidade, a musicalidade, os conhecimentos. Isso o computador nunca vai ter. Ele é uma boa ferramenta apenas um alicate, vamos dizer. Sem dúvida. Ô, Júlio Peronti, como que surgiu o Berimbau Studios? Explica para nós, em poucos detalhes, o que ele faz. Bom, o Berimbau surgiu em 1990, na verdade no finalzinho de 1991, né? Na verdade, sou eu, o Júlio e o Paulo Mascarenhas, que na época éramos só nós dois. Hoje temos mais um sócio, que é o Alexei Rodrigo. E surgiu justamente... de uma brincadeira, na verdade, porque eu e Paulo tínhamos banda, um conjunto musical, é isso, na juventude, né? Aliás, tocamos muito aqui na USP, na Federal. Que bom, hein? Né? Que época gostosa. E aí começamos, aí eu entrei num curso de publicidade e propaganda. O Paulo falou: vamos montar um estúdio pra gente começar a gravar alguma coisa nesse sentido, no mercado publicitário. E começamos, a princípio, em dois quartinhos ali improvisados, né? Num fundo de quintal, vamos dizer assim. Tudo começa dessa forma. Começamos dessa forma. E hoje é um dos mais requisitados e lembrados estúdios de publicidade do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. É, hoje, graças a Deus, temos feito bastante trabalho. Hoje temos um prédio próprio, projetado por um engenheiro acústico, que mesmo projetou os grandes estúdios de São Paulo, né? E o trabalho nosso tem sido feito de uma maneira muito bacana, e temos feito trabalho para o Brasil inteiro, como Uberlândia, Limeira, Vale do Paraíba, até Nordeste, o Sul. É o nome de São Carlos sendo projetado de leste a oeste e de norte a sul. É, graças a Deus. E também isso também é por pura sobrevivência, porque não dá para você. Compreendemos. Também você, como com estúdio, você tem que trabalhar para o Brasil inteiro. É uma empresa social. Exatamente. Mas vocês fazem o que ali? Nós fazemos... Explique para o ouvinte, porque o ouvinte é atento, viu? Basicamente, o nosso trabalho é na parte de jingles publicitários, jingles, trilha sonora... Só um minuto, jingles, para que o ouvinte fique a par, são as publicidades cantadas. Exatamente. Continue, por gentileza. Exatamente, as publicidades cantadas, as faladas também nós fazemos, são os spots. Chamados spots. Exatamente. Isso é para o ouvinte entender. Além de todas essas peças para o mercado publicitário, nós também temos outra área que é da gravação de CDs para artistas, né? Para conjuntos musicais. Corais, temos bandas. Corais, bandas. Gravamos muitos corais de Campinas, de São Carlos, de Ribeirão Preto, de Matão. A nossa sala é grande. Você que tem um coral, se quiser gravar, a nossa sala comporta até 40 pessoas. Estúdio. Exatamente, é lá dentro. É um espaço amplo, né, que nós temos uma sala muito boa, com muito bom. E também duplas, sertanejas, cantores... Individuais. Pequenos conjuntos, orquestras. Exatamente. Enfim, vocês sonorizam também películas? Também temos a parte de sonorização de vídeo, né, de filmes. Recentemente nós finalizamos um projeto junto com uma produtora de São Paulo, E com uma série de desenhos animados que serão exibidos na América, em toda a América, América do Norte, América Central, no instituto chamado Instituto Ecos, que é dirigido para crianças e adolescentes. É um trabalho legal. A TV Cultura que acampou isso aí tudo. É muito bom, hein? É muito legal esse projeto. E também tudo for som, a gente se faz. Fale com Berimbau Estúdio. Mas muito bem, o Júlio Peronte, nós vamos fazer um demonstrativo aqui do seu trabalho, pode ser? Pô, como você é dá licença. Poxa, para os nossos vida. Ouvintes. Para que o ouvinte entenda, é jingle spot a primeira. Esse primeiro jingle eu separei alguns, três trabalhos, na verdade. Pois não. Até que tem a ver com o estilo musical do seu programa. Pois não. Logicamente que como somos um estúdio, nós fazemos todos os estilos musicais. Mas uns que eu acho bem interessantes, esse no caso é um samba de breque, ali ao estilo do saudoso Moreira da Silva, né? Esses dois primeiros aí, inclusive premiados com brilho, né, no Festival de Programa de Ribeirão Preto em 94, e esse recentemente em 2002 e o outro em 2003, né? Então vamos, o pessoal de São Carlos matar a saudade também, porque esse dia fez muito sucesso. Pois não, nós estamos no mês de aniversário, estamos enfocando algumas empresas que trabalham com música aqui em nosso município, e hoje estamos dando destaque especial para o Berimbau Estúdio, do Júlio Peronte, que vai enfocar agora para os nossos ouvintes este samba aqui, em homenagem ao Empório Brigante de nossa cidade. Cheguei das compras de sacola na mão, fui direto na patroa e lasquei aquele beijo. Ele mostrei um baita queijo e vendo tudo estava ali do lado. A danada da sogra com uma fome infernal não deu refresco ao bacalhau. Servi aperitivos pra não dar vexame, presunto, mussarela, azeitona e salame. Por isso eu digo, pra fazer uma comida brilhante, a coisa certa é comprar tudo no Brigante. Esse Brigante é um gigante. É, realmente isso fez muito sucesso, marcou, e nós estamos relembrando esta sonoridade em homenagem ao Empório Brigante de nosso município, uma criação do Berimbau Estúdio, que aqui está o seu diretor Júlio Peronte nesta manhã. Mas, Ramite, ô Adriano, vamos para mais um trabalho que foi laureado do Berimbau Estúdio, desta feita do Rio Segue. Deixar a casa sozinha, vem logo aquele apuro. E quando sou mulher apressada, sai de carro em disparada e passa assim daquele muro. Vai na Rio Segue, faça já o seu seguro. É só ligar que a gente atende na hora. Não perca tempo e faça o seu agora. Para que se preocupar no presente ou no futuro? Vai na Rio Segue, faça já o seu seguro. É um jardim, um coreto, a música e a saudade. E nós tivemos aí esses dois trabalhos mágicos. E vamos para o terceiro rapidamente, que tem como título Vem do Interior GM. Um olhar de desejo, um carinho, um beijo. Vem do interior. Um sorriso de um filho, um abraço, amigo. Vem do interior. Coração acelera. Um segundo se aquieta, um aconchego do brilho de um olhar. Poeira, estrada, sol e vento. No meu mundo, um pensamento. Voltar e te encontrar. E ser feliz, por mais que apareça nessa vida. Caminho sem saída. A gente tem onde chegar. E receber o calor e o conforto de um abrigo. A verdade de um sorriso. Alguém pra gente confiar. Onde for, onde estiver, conte comigo. Rede Chevrolet. É, você está ouvindo o Jardim Coreto, a música e a saudade. Eu gostaria agora que o Júlio Peronte, neste bate-papo informal que estamos tendo nesta manhã de domingo, ele que é o diretor do Birimbau Studio, comentasse esses trabalhos sonoros que foram divulgados para os ouvintes de um Jardim Coreto, a música e a saudade, o 01 Brigante, o 02 Rio Segue, e combinando com Vem do Interior da GM, primeiramente Brigante. Bom, esse sempre foi um trabalho muito legal que nós fizemos. Porque, assim como o Brigante, como o Rio Segue, a gente fez o mesmo estilo musical, né, a lá Moreira da Silva, e utilizando do humor, né, como uma forma de chegar mais próximo ao cliente. Né? No caso, embora o Brigante, que é uma fortaleza em nosso município. Isso, onde vende produtos de primeiríssima qualidade ali, e uma variedade enorme ali, como o Jingle diz. E depois o segundo foi uma maneira de vender seguros, de uma maneira um pouco mais bem-humorada, porque seguro é sempre uma coisa muito, muito tradicional, muito conservadora. E nós tem aquela linha, né? Aquela linha um pouco mais séria. Nós quisemos quebrar um pouco esse paradigma aí e também fazer uma música diferente, né? Agora, interessante foi esse aqui, Vem do Interior da GM. É, esse realmente é um trabalho muito bonito, que nós, inclusive, ganhamos também primeiro lugar. É, que isso é, além de ser uma empresa importantíssima, né, a General Multinacional, Motors. Multinacional, é. Isso, pra gente é importante que nós, em parceria com a agência Empório de Comunicação de Bauru, temos o prazer de produzir para esse cliente. E essa peça, o principal dela, a função principal dessa peça foi resgatar os valores do interior. Realmente foi uma publicidade regionalizada, né, com a visão realmente do interior, dos valores do interior, né, do nosso interior aqui, do nosso chão. Isso que é importante, né? Porque o interior realmente tem aquela marca que é indiscutível. E o interior, ele é forte. O interior hoje é o coração do estado. Exatamente. E se você é ouvinte aí, eu queria até perguntar, se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só visitar o nosso site na internet, que é o www.berimbauestudio.com.br. Repita por gentileza o site. www.berimbauestudio.com.br. Lembrando que Berimbau é com U e Estúdio é com E, porque nós somos brasileiros, nem falamos português. E ele fica aqui localizado no bairro? E aqui nós estamos aqui em São Carlos, a rua Cid Silva César, número 600, no Santa Felícia. Tem telefone? Telefone é 16-3307-6646. Repita o telefone, por gentileza. 16 3307-6646. Nós desejamos a Birimbau Estúdio e seu diretor Júlio Perotti sucesso, muito sucesso, pois estamos enfocando algumas coisas. Deixamos neste mês em que a nossa cidade está aniversariando. Ontem nós tivemos o nosso aniversário e Birimbau Estúdio deve também fazer a sua manifestação perante o nosso fone, as nossas autoridades constituídas em geral, sem citar nomes, e, ao mesmo tempo, um abraço à cidade. Com certeza, eu queria desejar a todo o povo são carlense, que eu sou são carlense, nascido em São Carlos, a cidade que eu adoro, né? Amo, aqui morei fora algum tempo, mas retornei porque tive até a oportunidade até de montar um estúdio em São Paulo, trabalhar na grandes capitais, temos até um escritório lá em São Paulo. Que é a filial lá. Mas São Carlos é São Carlos, e assim, você me desculpa, mas eu, como diria, sou pé vermelho e tenho orgulho de dizer isso. Isso que é importante. Nós vamos tomar um vinho qualquer hora em homenagem à nossa cidade. Com certeza. Um vinho daqueles caros. Mas tudo bem. Na conta daquele nosso amigo. Jorge Issa, que está nos ouvindo. Alô, Jorge Issa. Júlio Perotti aqui compareceu nesta manhã em nome do estúdio Birimbau Estúdio para falar do seu trabalho profissional e também para falar das coisas boas que esta empresa faz, enaltecendo o nosso nome, o nome de São Carlos, em nosso rincão, em nossa região, em nosso estado, em nosso país e também mundialmente falando, pois ele já está no exterior. Muito obrigado, Júlio Perotti, por ter vindo nesta manhã de domingo até nós. Eu que agradeço, Rubens. Muito obrigado a você. Mas, vamos nós com música. Vamos agora atender o senhor Miguel Silva Lima, que está em nossa sintonia e que gostaria de ouvir com Carlos Galhardo aquele que dispensava adjetivos do Torres Homem, a composição Recordando, que coisa linda! Grupo Furufuncum. Este grupo dá um show de interpretação nesta melodia do Braguinha, Pirata da Perna de Pau. Tudo isto para ele, o senhor Miguel da Silva Lima, que ainda quer ouvir com o saudoso intérprete Osni Silva, arranjo do maestro Gaó, Osni Silva defendendo do Milton Amaral, grande sucesso do Vicente Celestino, Folhas ao Vento. Amor, e sinto a nostalgia das noites invernais no coração. E o pensamento voa em louca fantasia, fugindo à realidade em busca da ilusão. E eu sinto de repente em minha boca fria a doce sensação de um beijo sensual, e o eco de teu nome em minha alma vazia parece a melodia de um hino angelical. E deixo-me embalar nessa canção dolente que fala de esperança e sorrindo me diz: não chores o passado e vive do presente, porque ainda te quero, porque sempre te quis, e tudo se transforma repentinamente como um raio de luz batendo a escuridão. Minha alma que era triste canta alegremente o sol do meio-dia, me abraça o coração. ama repentinamente, como um raio de luz batendo a escuridão. Minha alma que era triste canta alegremente o sol do meio-dia. Me abraça o coração. Tripulação, todos a seus postos! Levantar âncora! Içar vela! Avante! Da cara de mal, eu sou tirado da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Minha galera, dos verdes mares não tem ilusão. Minha galera, só tem garota na guarnição. Por isso, se outro pirata tem que abordar. Cara de mal, eu sou o pirata da perna de pau, de pau, de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Minha galera, dos verdes mares não teve o que falar. Minha galera, só tem garota na guarnição. Por isso, se outro pirata tem que abordar. Grito do alto da popa, opa, popa, menão, popa, menão, popa, menão. Muy grácil e cintilante e angelical, nasceu em seu jardim uma linda flor. Naquela noite santa de Natal, no momento que juramos eterno amor, no entanto você tudo esqueceu, trocando meu coração por outro ser. E a flor, ao ver a sua ingratidão, murchou e em pranto se desfolhou até morrer. Folhas ao vento, já que o destino assim nos transformou. Envelheci na lucidez da imensa provação, num labirinto de tristeza e saudade. Um relicário a cruz e dor da ingratidão. Olhas ao vento quando a bonança veio me abraçar. Em desalento aquele amor fui encontrar. Numa igrejinha tendo ao colo os filhos seus, pedindo uma esmola pelo amor de Deus. Você tudo esqueceu, trocando meu coração por outro ser. E a flor, ao ver a sua ingratidão, murchou e em pranto se desfolhou até morrer. Pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está em sintonia com o Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade, enfocando os maiores sucessos da Era de Ouro do Rádio, com os melhores arranjadores, cantores, orquestradores e também com as músicas mais famosas que o rádio tocava. Mas vamos nós com a música nesta manhã. Nós vamos atender ela que reside aqui em São Carlos, ela que é a nossa gentil ouvinte, ela que nos manda um e-mail muito bonito, dizendo que adora quando chega domingo pela manhã e ela pode sintonizar pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ela, Dona Sônia Almero Nascimento e Silva, que está conosco, e ela quer ouvir do Carlos Gomes, que nasceu em Campinas, esta modinha memorável, aqui arranjada para a banda da escola de cadetes, Quem Sabe? Silvio Caldas e o seu sucesso carnavalesco. Silvio Caldas em arranjo do Pixinga. Silvio Caldas, o titio, canta. Dele, Silvio Caldas, pro Lisbela. Tudo isso para ela, Dona Sônia Almero Nascimento e Silva, pela vez primeira conosco. Ela selecionou esta modinha maravilhosa que tem a assinatura do saudoso Sérgio Bittencourt. Ele que era filho do Jacó do Bandolim. Sérgio Bittencourt fez a poesia, fez a música. Saudoso Carlos Pinho defende esta pérola modinha. Thank you. encontrei a flores bela entre as flores de um jardim. Implorei um beijo dela e ela nem olhou pra mim. Afinal, as flores belas, todas elas são assim. Vendo que nada arranjava, eu dei o fora por fim. E a flores belas, quando viu que eu me afastava, correu atrás de mim. Afinal, as flores belas, todas elas são assim. Entre uma rosa amarela, um cravo branco e um jasmim, encontrei a flores belas entre as flores do jardim. E florei um beijo dela, e ela nem olhou pra mim. Afinal, as flores belas, todas elas são assim. Na janela sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada. E nesse pouco ou quase nada eu dizia o meu amor, o meu amor. Olho o sol findando lento, sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, e o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor. Ai, amor, eu vou morrer buscando. Thank you.